9, decimal 35, tem um bom voo? 1935, onde? Bom dia, Azul 4207, passa 1500. Bom dia, 4207, 300, vigilância. 300, 4207. Para o táxi, só 3191, 159 a bordo, 3198 até na Campinas, na 3191. 159 a bordo, 159. 159, Campinas, o bom final de semana. Obrigado, Alfa Índia 186, mais tarde de volta, 319. Eu vou pra casa descansar um pouquinho. Tá certo. Mas amanhã tô aqui de novo. Falou. Mano, só estou aqui, Pátio, Índia e Alfa. Então, 319. Afirmativo, Pátio, Índia e Alfa. 0 graus com 159. 0050, Fran de Mari. Quilo Zulu, controle. Agora 7 milhas para ingressar na terminal Ilhéus. Serviço era terminado, mantenha 085. Apenas para informação, irá cruzar com a aeronave à sua direita. Agora na posição de 2 horas, 15 milhas. Essa aeronave está mantendo o nível 050. É um Bravo Eco 36. Boa viagem no 201 no Delta. Espera para ingresso, pistola 7, Sierra Nevada Vita. Autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, não no 7, o Sierra Nevada Vita. Aliado, pronto, 1-7, Sierra Nevada Vita. 1-7-7-7, decola aos 1-5-0-0, chama agora o controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho, 1-7-7-7. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1-7-7-7, próximo 1500. 3-2-0, vigilância, gol 1-7-7-7. 3-2-0, centro 1-7-7-7. Controle Salvador, azul 4-0-6-0. Confirme para controle. Bom dia, o azul 4060 tá, atingiu agora 170, está 22 milhas para a Mari, sem contato com o centro do Recife. 060 na chegada Mari, 4060. Livre decolagem da 10, o vento 090 graus, 18 mais. Se mantém a posição, Serra 90 Victor. 91 no decola 03, controle agora 1935, por favor. 935 ligado, 3191. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3191, cruzando 1510, perfil da EL. TAM 3191, contato radar, subajou 380, saída da EL. Receptor da EL, 3191. Salvador, computador 319 vindo valida. TAM 319 vindo manter o perfil de saída. Não teremos 319. Boa tarde, 35490. Cliente da informação, Mike. Solicita 180 para Petrolina. 35490, um minuto para cópia. Ok, senhor. Ou 180 ou 200, se já estiver autorizado, ok? Afirmativo, já tem 200 e mais 30 segundos eu pago. Perfeito, está mantendo a escuta. 5490. O 3216 vai atingir o nível 50. TAM 3216, desça para 2000 pés, NH 10 no 3, autorizado LS, reposta pesado. Ok, 2000 com 10 no 3, reposta pesado LS 3216. Sobre Salvador do passarelo 2230, boa tarde, cliente da Mike, transfere. Passarelo 2230, a sua identificação chegada na MAN, desça para o nível 060. Identificou, perfil da AMAN e desce para o 060, 2230. Azul 4060, desça para o nível 050. 050, 4060. Pronto, copo. Petrolina 200 está autorizada. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Momo. Após Momo, volta posição Cogbo. Quilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Após direto Petrolina. Controle 119.35, acena 5135. 119.35, grato, um bom trabalho. Juliette Serra, cheque o modo Charlie. Petrolina, controle 119.35, transponda 5135, trip 5490. O contagiamento está correto, é para o pushback acionar, o trip 5490. Contará para pushback acionamento 5490. Cada vez. Trona. Vitor vai cumprir a saída inferior ou superior? Superior. Sente. Confirmando. Confirmando saída ABO, Elefa, após prossegue conforme a nota. Alfa Elefa. Só um minuto. Web 6741 confirmando a saída, curva direita, saída Argo, elétrico, após Sagaz, prosseguindo conforme o plano, controle 119.35, acena 5150. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída Argo, Elefa, Sagaz, após a Zulu 21, controle 1935, transponder 5150, objeto 6741. 74-1, foi correto, reporta o bicho. Camarada, 74-1. Controle, Salvador, confirme o modo Charlie do Zulu de Lexan. Evita acentuar pequenos desvios à esquerda para evitar formações, coisa de 15 graus. Confirme para o controle. O Sierra 9 evita está acentuando desvio à esquerda, 15 graus, assim de evitar formações. Em Sierra 9 evita. Uno 777, chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. 3516, complete aproximação, chame a torre na frequência 18216. 86 com a torre 3206, obrigado. Controle Salvador do Papapapá Zulu de Lete Serra. Papapapá Zulu de Lete Serra, prossiga. No ideal de descida. Zulu de Lete Serra, descida autorizada. Confirme o modo Charlie pro Zulu de Lete Serra. Zulu de Lete Serra, modo Charlie está intermitente. E aciona 0263. Tá 32 no meio da escuta. Abandonando, tá cruzando 6000. Para acionamento táxi 2862, décimo 90. 199. Ok, copiou, tem pouso 1-0, até 3206. 04060, ILS. Romeu, outro campeonato para você. Atenção para 3191. Vim para o controle. Confirmo, tá 3191 cruzando 1-8-0 em... Tá 3191, chame Recife na frequência 25 decimal 1 na alterna 1-3-3 decimal 25. 251-3325 Recife, 3191. Sobrava, Sony 0201. Estabilizado. Azul 4060, chame a torre na frequência 116 decimal 118 decimal 6. 186, bom dia. Torre Salvador 4060, marcador externo, baixando lá. 4060, ciente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Zero, 4060. 3216 no solo, Zuno 3, direita 121, 19. 19, obrigado. Tá 3216 na pista. Tá 3216, autorizado táxi Alfa Juliette para 07. Alfa Juliette para 07, tá 3216. 4060, livre pouso, pistão no zero, o vento 090 graus com 18 nós. Livre pouso, 4060. Autorizado LF, repousar estabilizado. Autorizado LF, repousar estabilizado. 2230. Ô, Max 7 meu. Não. Seria melhor colocar conosco? Ok, 500 pés, saudou, saudou, autorizado, decola pista no 7, comprou a norte, controle 1 no 9, 35, aciona 0115, aguarde. Pode decolar e vai aguardar quando a turma de controle está voando, direto na posição, ok? Decolada uma 7, comprou a norte, aguarda o do controle. B2, acionamento de táxi na base 2, 18612, Max Juliette Romeu. 3 ao PS, 1-0-3, já ferrou. Papá Romeu, Serra Romeu, Vitor, chame Recife na frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, Serra Navanda Vitor, bom dia. Controle. Ah, Júlio de Neceta, visual com o Serra Navanda Vitor Bravo. Está cruzando 3.500 pés. Sente, direto. Serra. Ah, 4060. Salvador Azul 4060, livrou na Fox Trot. Azul 4060, taxi Alfa Juliette pontão 01. Alfa Juliette para o 01, Azul 4060. Confirme o gate para o TAR 32 no meio. Confirmando? Confirme o gate, é o gate 7? Afirma, é 32 no meio. Tem ninguém aqui. Estado decolagem, eco do 90, é o vento 090 graus com 1.07 nós. 230, estabilizado no localizador. Passarei 2230, complete aproximação, chame a torre na frequência 1.86. Completa com a torre 18.6, o 2230. Obrigado, Pedro. Tá, fala para Zulu Direto Serra, frequência livre para coordenação. Salvador, boa tarde, 2230. Está estabilizado na final, trem de pouso baixa estrada. Passarei do 2230, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso lá no zero. Ciente, da sua escolha. Até o ponto de espera, reporta para ingresso, Mike Juliette Romeu. Zulu November, decola de Salvador, Zulu 9, controle agora em 1935, bom voo. 1935, é Zulu November. Livre ingresso, Juliette, portão 01, azul 4060. Ingresso para o 01, azul 4060, obrigado. Controle de Salvador, Zulu November, decolou na sua escuta. Autorizado a decolagem com proa norte, o vento 090 graus, 17 nós, o Mike Juliette Romeu. Iniciando, dá 17 Romeu. Eco Zulu 9, mantém meu pé, condições visuais no corredor da autoriza, autoriza da presente proa 209 a 1 no meu pé, aguardando a central 085, senhora. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4076, pro de mar e passo 210 ao 150, transfere. Eco Zulu November autorizado. Eco Zulu November. Mike Juliette Romeu fora. Ciente, Mike Juliette Romeu decola hoje 20, prossegue com proa norte, chama o controle em 119 decimal 35, bom louco. Prossegui com proa norte, chamar o controle 1935, grato, então regressa. Autoriza a sessão para 2500 pés. Porta ajuda. Sim, para o controle. Autoriza a sessão para o Zulu November a 2500 pés, aguardando 085. Aí o Zulu November autorizado. Controle, boa tarde, é o papapá Mike Juliette Romeu. Papapá Mike Juliette Romeu, mas tem que ser pés no toral. Mike Juliette Romeu decolou com da cabeceira 97 com proa norte, a intenção é sobrevoar na BR-324. Altura de Campinas. Albedo 31, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Mateo. 050. Trico também entra guarda, posso autorizar o puxo, vem? Azul 4076? Azul 4076, sua identificação, chegada Mari, descendo 050. Ah, agora eu entendi. Identificou Mari 0750. 4076. Via Pat 1, no Indy Alfa, ponto de espera torre 1862, aqui no caminho 13. Ok, vai chamar no ponto de espera torre 1186, trip 5490. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu, dá presente, autoriza a prova do CIA. Tipo a direita, corredor, acha, controle 119, decimal 8, corrigindo 119, decimal 35, assina 0, 115, 0, 117, o que você? Bem direito, 119, 220. Ativo, filme precisa do órgão, foi aquilo que vai ficar. Meia bola, acionamento tático 1860. 1862, aquilo que vai ficar. 26, obrigado. 18 decimal meia. 18 decimal meia, o Delta Alfa, boa. Taxi 1, 270. 322-30, taxi Alfa, Juliette, tá 14. Alfa Juliette, remoto 14, 2230. Alinhar e decolar sem parada, o vento 1 centena com 15 nós, o trip 5490. 5490. Torre, Papai Romeu Delta Serra Alfa. Papai Papa Romeo Delta Sierra Alfa, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 110. Sete. Para o táxi, esquiva Quebec Sierra. O que o Quebec Sierra autorizado, táxi, reporta no ponto de espera da Papa. Controle Salvador, está passando o Victor Mike Quebec. Anônimo Victor Mike Quebec, prossiga. Victor Mike Quebec, caiu Lourenço para Salvador, passou através para o Caixa Prédio, está passando o Victor Mike Quebec, canal 0161. Victor Mike Quebec, mantém 1500 pés, condições visuais, reporte através de Paris. Trip 5490, contato radar, Tupanjô 200, saída Momo. 200, perfil da Momo, 5490. Sou 270, temos 138 a bordo, alterno Galeão, autonomia 3 horas e 53. Mano, 131 a bordo, gol no 270, taxi Indy Alpha, ponte para todos, 862, que ligar 1013. Indy Alpha, 1862, ponte espera, confirmando 138. 138. Meia, desça para 2000 pés, que é legal no 013. 2000 pés, vamos 013, quanto é a gente? Controle, Salvador, gol 1754. Gol 1754, sendo identificação, chegada Mari, desce para o jogo 050. Descendo 050, chegada Mari, ciente informação Mike, 1754. A gente aguarde para a decolagem aqui no Quebec Sierra. Solo 6741, pushback de acionamento 02. Tá autorizado, pushback final é para o táxi 6741. Autorizado, chama táxi 6741. A DLL é posto estabilizado. Cliente. E autoriza a ANEM manter o gol 270. Após o tráfego na final autorizado, o gol 1270 ANEM mantém. Então ANEM mantém 270. O Quebec Sierra livre decolagem da 17, vento 090 graus com 15 nós.